Dia, noite, céu, minha vida alcance de suas mãos. Doce mel que agita e tira meus pés do chão. Sou seu réu, quis roubar o seu coração. Te amo, te adoro. Cruzando espaço na escuridão, risca o mar em minha alma, estrondo de um trovão. Faz juntar os pedaços, meu coração. Te amo, te adoro, a estrela. Você dança comigo? Achei.